Focus. Experimentação e virtuosismo musical. Um programa de Emília Mendes. We'll be right back. Os Focus são uma banda de rock holandesa fundada em Amsterdão, no ano de 1969, pelo organista e flautista de formação clássica Thijs van Leer, o baterista Hans Kluwe, o baixista Martin Dresden e o guitarrista Jan Ackerman. Depois de os conhecer em sessões do programa de rádio Jazz and Poetry em Hilversum, Holanda. Começou por ser um grupo com 3 membros, inicialmente designado por Thijs van Leer and the Rebaptized, tocando temas da banda britânica Traffic e material original escrito principalmente por van Leer. Em novembro de 1969, durante os ensaios no teatro onde van Leer se apresentou como parte do grupo de teatro de Hans Schaffi, juntaram-se ao guitarrista Jan Ackerman da banda de rock Brainbox, depois de Schaffi o convidar para o trio. Van Leer nasceu em 1948 em Amsterdão. O seu pai, um refugiado judeu na Holanda, era um flautista e empresário com formação clássica. A sua mãe era cantora e envolvida no movimento Sufi. Van Leer começou a tocar piano aos 3 anos, ensinado pela mãe, e, mais tarde, recebeu aulas dos pianistas Maria Struhl e Gerard Engveld. Aos 6 anos, van Leer escreveu a sua primeira composição, Uncle Willie, uma homenagem ao amigo de família e professor de instrumentos de teclas, Willie Ward, que ajudou a pagar os estudos de flauta do seu pai no Conservatoire de Musique de Genève. Aos 11 anos, van Leer recebeu uma flauta do pai e este, 2 anos depois, começou a ensinar-lhe o instrumento, ao descobrir que este desejava ser músico de jazz depois de ouvir o género, principalmente os álbuns de Miles Davis. Com os pais e os 2 irmãos, o mais velho Frank e o mais novo Martin, que tocavam fagote, piano e flauta, respectivamente, a família costumava tocar música em casa. Van Leer também começou a pintar, modelar e representar em peças de teatro. Frequentou a Hilversum Grammar School, onde aprendeu inglês, francês, alemão, latim e grego antigo. O seu pai era o maestro da orquestra da escola, na qual van Leer tocava cravo. Juntou-se ao quinteto Raoul Angenot e aos 18 anos ganhou um prémio em concursos interescolares por tocar o Andante em Dó Maior, de Mozart na flauta, cantando um poema de amor original para Stella by Starlight, de Miles Davis. Uma improvisação dramática na qual apresentava a sua própria poesia e uma composição original para o piano intitulada Never Shall I Forget, The Nights Together With You. Passou pelo Bob de Blatt Quartet, estudou História da Arte na Universidade de Amsterdão, aprendeu harmonia e contraponto no conservatório da mesma cidade, mas não gostou das aulas e desistiu. Seguidamente, fez uma licenciatura em flauta e composição no Conservatório de Música de Genebra. Van Leer também recebeu aulas de piano, orquestração e arranjo com o compositor e maestro Roger van Otterloo e órgão com Anton van de Horst. We'll be right back. Durante o seu tempo de estudo, Van Leer participou como ator em peças de William Shakespeare e John Webster. No rock, as suas influências foram Steve Winwood e os Traffic, Brian Wilson e The Beach Boys, embora também, noutro plano, admirasse Bela Bartok e Johann Sebastian Bach. Filho de um comerciante de sucata, Jan Ackerman nasceu em Amsterdão. Começou por tocar acordeão e, com cerca de 10 anos, teve aulas de viola. O seu primeiro single, com o Friendship Sextet, foi publicado em 1960, quando tinha 13 anos. Ackerman ganhou uma bolsa para estudar no Amsterdam Music Lyceum por 5 anos, desenvolvendo as suas habilidades na composição e nos arranjos musicais. Aos 14 anos, estava na banda de rock Johnny and His Cellar Rockers, com o amigo Pierre van der Linden. Ambos integraram os The Hunters. Depois de assistir a uma apresentação do guitarrista clássico Julian Bream, interessou-se pela música renascentista e pelo alaúd. Fundou a banda Brainbox com van der Linden, Cas Lux e André Reinen. O primeiro espetáculo ao vivo do grupo Focus ocorreu no Birds Club, em Rembrandtplein, uma praça da cidade de Amsterdão. Os primeiros alinhamentos eram principalmente covers, incluindo I Shall Be Released, de Bob Dylan, A Whiter Shade of Pale, dos Proto Harum, e Nights in White Satin, dos Moody Blues, misturados com material original, incluindo a primeira música de Van Leer, escrita a pensar no grupo, o instrumental Focus. Em junho de 1970, os Focus apresentaram-se pela Holanda, na Bélgica e na Espanha. Em busca de mais rendimento financeiro, aceitaram fazer parte da Pit Band na produção holandesa do musical de rock, Hair, produzido pelo ator galês Victor Spinetti. O primeiro álbum da banda, Focus Plays Focus, data de 1970. O álbum foi lançado com o título In and Out of Focus, nos Estados Unidos pela Sire Records, que garantiu os direitos de distribuição internacional da banda com o tema House of the King, adicionado à lista de faixas. Antes de assinar contrato com os Focus, o fundador da Sire, Seymour Stein, voou para a Holanda para ver a banda em palco. O lançamento de House of the King, em janeiro de 1971, alcançou a 10ª posição nas tabelas de vendas holandesas. O álbum seguinte, Moving Waves, de 1971, com o tema Hocus Pocus, projetou-os internacionalmente. O seu sucesso continuou com o LP Focus 3, de 1972, que contém a faixa Sylvia. O álbum ao vivo Live at the Rainbow, gravado em 1973, e Hamburger Concerto, de 1974.

Bert Rutten no baixo e cítara, Pierre van der Leeden na bateria e depois Colin Allen na bateria e percussão substituíram Martin Dresden e Hans Kluver. Mother Focus, de 1965, é o quinto registro de estúdio da banda. Em Mother Focus, a banda abandonou o seu som influenciado pelo clássico e jazz para explorar temas mais curtos e comercialmente acessíveis, com pouco espaço para a improvisação e mistura musical pelas quais eram conhecidas. Ackerman discutiu com Van Leer e Rutter sobre a mudança no rumo do grupo, considerando estar a criar música americana típica. O álbum alcançou a posição 23 nas tabelas de vendas no Reino Unido e recebeu críticas negativas dos profissionais. Durante a planificação da próxima digressão, Ackerman recusou-se a tocar a música do álbum, pensando que esta não era suficientemente forte. Para resolver o problema, ele e Van Leer voltaram ao Morgan Studios e gravaram Red Sky at Night e Avondrood, este último com os dois a cantar em holandês. Memories, no ano seguinte, e Focus com Proby, em 1977. Van Leer pediu a Ackerman que deixasse os Focus, por causa das suas divergências com a música que estavam a ensaiar e a decisão de não ter Van der Linden de regresso na bateria. Ackerman estava cansado de tocar os mesmos temas em palco. Disse: parecia que estava numa camisa de forças. Ainda havia muita improvisação, mas até isso foi planeado. Em vez de cancelar a digressão, Van Leer decidiu prosseguir com ela. Com o baterista David Kemper a ter uma semana para chegar dos Estados Unidos e aprender o repertório, e com Ackerman em casa doente. As circunstâncias não foram favoráveis. Reembolsos foram oferecidos aos espectadores, já que a notícia da saída de Ackerman não foi divulgada até ao início da digressão, a qual terminou em março de 1976. O guitarrista holandês F. Albers mais tarde juntou-se aos Focus. Espetáculos dispersos foram realizados ao longo de 1977 e 1978, com o baterista americano Richard James, convocado sempre que eles garantiam uma sessão ao vivo. Em agosto de 1978, foi a última apresentação em palco. Depois, Van Leer encerrou a atividade da banda. Nas décadas de 1980 e 1990, contactos, gravações e presenças ao vivo ocorreram entre Ackerman, Van Leer e músicos adicionais. Em 1997, Van Leer reformou os Focus com Kluwe e Hütter recuperados na bateria e baixo e com o jovem guitarrista holandês Menno Gutierrez. there you'll find the face of God. Thank you. Thank you. Thank you. Um ressurgimento no início da década de 2000, com uma nova formação e sem Ackermann, resultou nos álbuns Focus 8, em 2002, e Focus 9, New Skin, em 2006. O baterista Pierre van der Linden participa em Focus 9, em Focus 10, de 2012, e Focus 11, de 2019. Tish van Leer e Jan Ackermann têm também uma discografia a solo e em colaboração com outros músicos. Em novembro de 2021, durante uma digressão pelo Reino Unido, os Focus cancelaram todas as sessões programadas depois de Van Leer ter contraído Covid-19 no hospital enquanto recebia tratamento para uma doença não relacionada. Os Focus estão desde março até dezembro de 2022 a fazer um circuito de concertos pelo Reino Unido e Estados Unidos depois de uma pausa devido à Covid-19. Thank you. We'll be right back. Este programa teve locução de Beatriz Marques e João Soares Santos. Realização de Emília Mendes. Thank you.